E aí? Friozão, tiozão, leões rugem. Da savana surgem meus irmãos, ambição, eu digo irmãos, lutem. Contos do sereno, dia e mês qualquer, num desses assim, no meio das mulheres, eu e meus irmãos, vivedor. A quem julgue mal e quem julga mal, na moral, muitas vezes nunca viveu isso aqui, falou? Tá preso no tráfego, com medo do tráfico, com ódio do próximo, cumprindo o horário. Felizes, prósperos, sorrisos de plástico, bandeiras de selo pro desejo cardápio. Sempre correndo atrás a dos em seus carros, olhando as faturas, evitando atrasos. Sonhos em prestações, tantas informações, tendências, padrões e tudo é por acaso. Há espaço pras paixões, sabores, sons, cores, cada mente, o mundo e várias nações lutando por controle. Você é um ser do bem, quer tá no meio dos bons, mas não nasceu pra cativo, cresceu com leão. Grana no meu bolso, foco nos negócios, estilo pra desinflamar a dor no meu corpo. Fugo da minha vida que eu mudo meus modos, enquanto eu não posso, gasolina e fósforo. Grana no meu bolso, foco nos negócios, estilo pra desinflamar a dor no meu corpo. Fugo da minha vida que eu mudo meus modos, mas enquanto eu não posso, gasolina e fósforo. É, o mundo vai bem, irmão, sei que tá na tensão. O pivete nem é meu, quer que eu pague pensão. Vidas valem nada, é só material orgânico, biodegradável pra camada de ozônio. Volta como biocombustível para suas fábricas de armas pra eu aposentar a minha. Sim, eu tenho sonhos de pacíficas vitórias e é lógico. Gasolina e fósforo. Grana no meu bolso, foco nos negócios, giro pra desinflamar a dor no meu corpo. Muda minha vida que eu mudo meus modos, enquanto eu não posso. Gasolina e fósforo. Grana no meu bolso, foco nos negócios, giro pra desinflamar a dor no meu corpo. Muda minha vida que eu mudo meus modos, mas enquanto eu não posso. Gasolina e fósforo. Ah, gelo no meu copo, fim de tarde look, hein? Sangue inflamável e o skunk é o solten. Funk eu já dou play, tão less days. Entre vermes e leões nessa rat race. Cê quer ver o jogo, hein? Ontem, dirty tipo ontem, mas a vida é doce, hein? Quanto eu tenho grana no meu bolso, hein? Quanto ainda puder sentir o gosto, hein? Dias que ela vem com essa lágrima no rosto e é sexy. Seis boca maverick, fogo, hein? Hey Don, cê é bicho solto, hein? Não só disposto e imposto e em ponto pra queda ou por voo e em guerra e amor, cê vem? Bebe meu flow em doses de Jack Daniels. Louco, hein? Sente o preço que o irmão pagou e nem se eu tiver que ser o que cê der por mim em dobro, ainda é pouco, hein? Ou vem pronto pro show, hein? Grana no meu bolso, foco nos negócios, giro pra desinflamar a dor no meu corpo. Muda minha vida que eu mudo meus modos, enquanto eu não posso. Gasolina e fósforo. Grana no meu bolso, foco nos negócios, giro pra desinflamar a dor no meu corpo. Muda minha vida que eu mudo meus modos, mas quando não posso, grana no meu bolso. Eu sou a cara assim, pra acelerar a vida que cê vai curtir. O mundo gira sem gasolina, mas devagar pra mim. Grana no meu bolso. Eu sou a dance sim, pra dominar a fita sem ninguém por mim. O sol brilha sem gasolina, mas não é quente assim.